Cachorro, você sabe que embaixo beira é o dono do morro. Para, pensa. Quando me vê tu ajoelha e pede benção. Gucci, Gucci, estilo, old. Eu sou a história desse jogo, me estude. Cartel é cuti, não corra, lute. E se você gostar de droga, não se afunde. Nem adianta chamar pelo pai. Fico brincando mesmo, mesmo lugar. Nem adianta chamar pelo pai. Se chamando, casou com a filha do tenente. Cartel dos abusados, 4-4, pelezinho da barba loura. Melhor se acostumar daqui pra frente. Deixando a digital na sigsal e também na calculadora. 50 graus, bangu, clima tá quente. Todo tatuado, derrubando Harry Potter da vassoura. Melhor se acostumar daqui pra frente. Nós bebi cachaça pura, mas gostar da loura. Te trouxe punchline de presente. Tô no estúdio 9, o cartel usado, nós que manda nessa porra. Bastardos inglórios e delinquentes. Vim diretamente da estrada do Cachamorra. Melhor se acostumar daqui pra frente. O pai é o Gucci Mane. Pai é o Gucci Mane. Pai é o Gucci Mane. O mais mafioso do game. O pai é o Gucci Mane. Pai é o Gucci Mane. O pai é o Gucci Mane. Mais gangueiro que o The Game. Nem adianta chamar pelo pai. Fico brincando pelo mesmo lugar. Nem adianta chamar pelo pai. Fico brincando pelo mesmo lugar. Quem chega primeiro. Bastardos em glórias. Pai. DJ Eric K. Chelly on the beat.